simplesmente você me conquistou. Esse jeito simples. Muito obrigado por me ouvir. Muito obrigado por me entender. Muito obrigado por existir. Sua voz não sai da minha mente. Fixou dentro da minha cabeça. Simplesmente, obrigado. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Em meio a um monte de problemas surgiu uma solução. Mexeu o sistema nervoso, acelerou a pulsação. Desde a vez que te vi, simplesmente yoga man. Responsável, dedicada, me cantei, nem reparei. Chegou na simplicidade, carinhosa, na humildade. Com coração puro, que só quer minha amizade. Braços lindo, tatuado, expressão de mina séria. Pinto dispara a milhão quando ouço a voz dela. Palavra que mexe com a mente, fixou na cabeça. Já faz parte da minha vida, me faz bem. Só presença humana, pensar no posso pra cada dia ser melhor. Talentosa, sabe o valor de cada gota de suor. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Me conquistou sem perceber, sem reação, paralisei sua voz. Jeito simples por inteiro me fez tremer. Virou lema, virou meu tema em cada frase dos meus versos. Desejo te ver sorrir eternamente. O que eu mais quero é ler do que estuda da aula, procurando ser exemplo. Não desiste, bate de frente e nos front mete os peitos. Eu não entendo, lindo, explica como fez me apaixonar. De boa, você não me ama, mas fisgou gangsta. Um coração sempre blindado, sem espaço pra ninguém. Na covardia tomou de ação, vixe louca, virei refém. Com apenas o olhar, cada frase expressada. Fico sem chão, sem você, mas tenha certeza, você é amada. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Muito mais que especial, me fisgou, foi fatal. Mostrou o meu valor, exaltou minha moral. Me mostrou que posso tudo, me falou que tenho talento, que posso mudar o mundo e na vida ser exemplo. Muito mais que especial, bandidamente me fez ir lá. Na sua companhia e ao seu lado quero estar. Fez o coração de pedra encantar e amolecer. Fez o gelo derreter e o gladiador se render. Pago pra ver, quero te ter. Querer não é poder, mau prazer sonhar com você. Honra a felicidade no amanhecer, você deitado nos meus braços, eu alisando seus cabelos, te dando carinho, dizendo te amo, consequentemente enchendo de beijos.